Agnes. Tu m'es pro. Ta les gars. C'est quoi? Amelianos, eu faço isso há mil anos. Digo 5 anos, mas já me sinto veterano. Gravando meu disco, primo, fico rico esse ano. Viajando na estrada, eu vivo tipo cigano. Mestre, extraterrestre, não sou humano. Eu sou 2 em 1, muito mineiro e marciano. Cuspo tipo cano, uso muitos panos. Junto muitos manos, juro muitos planos. Muito insano, no microfone soberano. Um jovem Tony Soprano. Eu movo peças, me chama de homem do piano. Carneiro tipo ariano, um típico paulistano. Sou guerreiro herculano, pacífico é o oceano. Não sei de fulano, beltrano, cicrano. Só sei que eu tô indo pro topo no heliporto do Emiliano. E aí, sobrinho, é o tio. Meu flow é quilo de coca, é tiro, milho, pipoca. Quando ouve o parapapá, tipo Cidinho e Doca. Eu frasino, puxa briga, Valentino troca tapa. Invado a sua revista e ponho o time pro na capa. Eu faço isso a mili mili. Pergunta pro maestro Billy. Deixa o caldeirão mais quente que chili. On some really real shit, não silly, mili, vanille. Acendo um Phyllis Vanilla, sou Hércules, não Aquiles. Me falaram brilhe, drible os gansos, corro, eu não canso. Tipo Robson, Caetano. A diferença é que eu não danço. Tendências não sigo, eu lanço. Com persistência eu alcanço. Com paciência eu avanço. Ando com meu anjo, com meu santo. Faço um bom trampo. Com um mando para matar no som. Sou John Rambo. Há mil anos até fica milionário. Com a visão de um visionário. Dicção de um dicionário. Fodam-se os otários. Trazer fé pro rap é a missão de um missionário. Amelie, Amelie, Amelie, Amelie, Amelie, Amelie, Amelie, Amelie, Amelie, Amelie.